pança, gordinho. Movimento do verão. Essa é hit, baby. Eu já estou cansado de mundo balançado. Não aguento mais ver a onda de bumbum mexer. Eu já estou cansado de bumbum balançado. Não aguento mais ver a onda de bumbum mexer. Detalhe X, eu vou meter um sucesso. Olha que todo mundo dança. E a coreografia é o gordinho que lança. Eu vou meter um sucesso. Olha que todo mundo dança. E a coreografia é o gordinho que lança. Alisa a pança, gordinho. Alisa a pança, gordinho. Alisa, alisa e todo mundo faz assim. Alisa a pança, gordinho. Alisa a pança. Alisa, alisa e todo mundo faz assim. Alisa a pança. Movimento pra teteira. Vocês são malhados, Rainezinho e Teuzinho, mas faz também. Alisa a pança, gordinho. Alisa a pança, gordinho. Alisa, alisa e o povo todo faz assim. Aqui são muitos anos de investimento. A gelada, o churrasco na beira da piscina. Isso é bom demais, sucesso! É. Eu já estou cansado de mundo balançado. Não aguento mais ver a onda de bumbum mexer. Eu já estou cansado de bumbum balançado. Não aguento mais ver a onda de bumbum mexer. Na PLX, levou meu teu sucesso. Olha que todo mundo dança. E a coreografia é o gordinho que lança. Eu vou meter o sucesso. Olha que todo mundo dança. E a coreografia é o gordinho que lança. Alisa a pança, gordinho. Alisa a pança, gordinho. Alisa, alisa e todo mundo faz assim. Alisa a pança, gordinho. Alisa a pança, gordinho. Alisa, alisa e todo mundo faz. Alisa a pança, gordinho. Alisa a pança, gordinho. As gordinhas podem ir também fazendo movimento, hein? Alisa a pança, gordinho. Alisa a pança, gordinho. Alisa, alisa e todo mundo faz assim, macho. Alisa a pança, vai, gordinho. Vai. Olha o movimento do verão. Vai. Eita, alisa a pança, gordinho. Alisa a pança. Autoestima, gordinho. Autoestima, gordinha. Vai. Eita, alisa a pança, gordinho. Alisa a pança, gordinho. Alisa, alisa e todo mundo faz assim.